Coach Tech. Minha máquina faz sustento. Seguro o corpo, descarrego o peixe. Senti nos ossos o calafrio. É de matraca, pistola, fuzil. Quem viu, não viu, quem sabia, sumiu. Puta que pariu, aqui é foda. É sim pra sempre, é sempre assim. Um pra você e dois pra mim. Os menor dos maior não tem dó. Bem melhor só no pó, no veneno. Adormecido o seu lado bom, ativado o seu lado mal. Preparado, engatilhado, pronto pra trocar. Na clocro não dá. Quem se lembra já esqueceu dos moleque que morreu. Do menor de 12 anos que seu corpo desapareceu. Com os PM nada aconteceu. O problema é meu ou seu? Onde tá a humanidade, onde vai parar? Qualquer filha da puta chega e pá. Pá, pá. Faz minha mãe chorar, faz seus pais chorar, faz o Brasil chorar. Descanse as quadradas, se liga na levada. Nego tá aí de é que fala. Pá, pá, pá. Duvide de mim, espera. Perdi a batalha e não a guerra. Sou guerreiro e não comédia. Olha nos meus olhos, reflita. Veja o que te espera. Pra ser colado meu tem que ter peito de aço. Sou daí não carrasco. Ontem lembrei do chegado que se foi. Penso nele todo dia. Quando encontrar, pá, pá. Não vou dar estia, guindaste a força que ensina. Pra virar história tem que ser correria. O sangue não pode correr, tem é que bater de noite, noite e dia. Que fale mal ou bem, mas que fale de mim. Guindaste 44P, preto cria, pode crer. Tamo junto até o fim. Domine a máquina, faz sucesso. Seguro o corpo, descarrego o peixe. Senti nos ossos o calafrio. É de matraca, pistola, fuzil. Quem viu, não viu, quem sabia, sumiu. Puta que pariu, aqui é foda. É sim pra sempre, é sempre assim. Um pra você e dois pra mim. O tiro acertou a nuca do cu que deu goela. X9 subiu, foi fera. Os bico ficou de plantão depois da carreira. Maduga peão fez o molecote tombar. E ela, os louco, aperta o botão de foda-se. Dá preju, explode miolo, fura olho, vixi. Não reza, meu tio virou finado. Arquivo fechado, laudo da necrópsia enforcado. Defunto, fiquei de luto. Os pensamentos diabólicos em mim. Faz tumulto no coração do guerreiro samurai. O cospe chumbo quer acerto de contas. Se marcar, vai vingar. Vingança é prato que se come frio, estilo Al-Qaeda. Pra me proteger, tem Eclesiastes 5:19. Pra fortalecer, viu Jean se resgatar no DC9. Guindarte 1-2-1, nego tá aí de preto cria. Os maloca, pão de briga entre balas e agonia, mais pesado que tiro de gambé na quebrada. Um dia eles viram caça, DFSP, fechou. Já era. Presença marcante na vida dos primos. Pudera. É só encostar, rede social ou biriri. 016, cola de rasante aí. Domine a máquina, faz sucesso. Segura o corpo, descarrega o peixe. Senti nos ossos o calafrio. É de matraca, pistola, fuzil. Quem viu, não viu, quem sabia, sumiu. Puta que pariu, aqui é foda. É sim pra sempre, é sempre assim. Um pra você e dois pra mim. Touchdown.